E a NBA está em fase de renovation. Renovation porque a final deste ano não será repetida nenhuma equipe do ano passado. Pelo lado leste, o Miami Heat, campeão do leste ano passado, nem para os playoffs se classificou. Pelo lado oeste, o San Antonio Spurs, que fez a final com o Miami ano passado, foi eliminado na primeira fase do playoff pelo lado oeste pela equipe do Clippers. Portanto, brigam pelo título agora na NBA. Chicago contra Cleveland. Washington contra Atlanta. O Atlanta tem o mando de quadra, mas o Washington já venceu a primeira em Atlanta, hein? Olha lá o Nenê avançando. Do lado oeste, temos aí o Houston contra Los Angeles Clippers. E o Memphis pega o Golden State Warriors. Falando em Golden State Warriors, Stephen Curry, eleito o melhor jogador da temporada. O point guard superou o Harden. E LeBron James. LeBron James, 4 vezes melhor da NBA, ficou na terceira posição. O Harden ficou na segunda. E Stephen Curry mereceu eleito MVP. Portanto, o Memphis pega o Golden State Warriors pelo oeste nesta semifinal de conferência e pega de MVP. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse and Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here. Abraços!